Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa, sempre falamos, tem a finalidade maior com a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 8 de agosto de 2021, uma linda manhã do inverno brasileiro, e hoje é o Dia dos Pais. A todos os papais, um grande abraço, parabéns por essa missão tão grandiosa de educar os seus filhos. E muito bem, meus amigos, e com essa bela imagem que temos do Parque dos Ipês, aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós estamos a postos para começar mais um estudo, uma conversa sobre a doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, o privilégio de ser pai, e repetir aqui para vocês o que eu falei para minha esposa hoje, quando ela me deu parabéns. Sem você, não há pai. Né? Então, eu sou pai graças à metade que você me emprestou. Então, que nós possamos valorizar, né, e transformar isso no Dia dos Pais, né? Marido e mulher que são responsáveis pela educação e a manutenção da prole. Um bom dia a todos e que possamos fazer um bom programa. Bom dia. Muito legal, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, meu amigo Luiz. Bom dia a todos os papais. Bom dia a todos aqueles que hoje têm a grata alegria de ser pai. É uma oportunidade de crescimento pessoal inigualável. E hoje em dia já tem até o pai do cachorro, tem o pai do gatinho. Né? Hoje a gente está explodindo essa questão pai para muita coisa, e a gente pode ser um dia ainda, conforme um texto que eu li há pouco tempo, pai dos nossos pais. Isso é um outro privilégio que a vida às vezes nos concede, que é quando na velhice dos pais a gente poder ser aquele que cuida, que orienta, que ajuda, que auxilia o pai e a mãe, né? Conforme fomos assim ajudados e orientados lá no começo da nossa vida, né? Então, parabéns a todos os pais que estão nos ouvindo, e principalmente ao meu pai e a minha família que está aqui, ó, tá as três aqui olhando aqui, a ser formada de plantão. Para me dar a felicidade dos pais. Excelente. Parabéns, Alain, e também relembro do meu pai, que já se encontra do outro lado lá. Um grande abraço para ele, eu tenho certeza que ele está em sintonia com a gente constantemente. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje vai abordar a última parte do capítulo 6 do livro A Gênese, cujo título é Uranografia Geral, era o termo que se utilizava antigamente. Hoje eu estudo da cosmologia, da astronomia, e vamos encerrar esse capítulo e vamos, na semana que vem, começar esboço geológico da Terra. E hoje vai ser o último capítulo do Estudando o Universo, hoje estudando o Universo 4. E para finalizar, o Kardec, ele faz considerações sempre muito interessantes, que eu procurei resumir, ou então tem colocar uma frase para mostrar o meu entendimento dessa parte do capítulo, eu escrevi assim: a natureza, ela é bela em sua complexidade. O estudo nos leva a conhecer mais e reconhecer que precisamos de inteligência aplicada para desvendar os enigmas soberanos dos três reinos. Existe uma inteligência maior que paira soberano, que plasmou e dirigiu todo o movimento da evolução das espécies. E ao observarmos a variedade da natureza em todos os pontos do globo, percebemos o imenso potencial que existe nas leis que regem a natureza da vida terrena. Se assim é em nosso mundo, planeta inexpressivo no concerto do universo, imaginemos as infinitas possibilidades de vida na diversidade do universo. É com essa pequena introdução que nós vamos começar o programa de fato, o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é um capítulo que particularmente eu gostei muito de ler, porque de alguma forma a gente acaba se identificando bastante com esse capítulo. É o capítulo 100, em que o Emmanuel deu o título de Ausentes. Capítulo 100, Ausentes. E o Emmanuel selecionou uma frase que está registrada no Evangelho de João. Assim escrito: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Você olha uma frase, parece uma frase simples, né? Parece que não tem nada de interesse. E o Emmanuel interpreta essa frase da seguinte maneira: Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes, despreocupado das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo de aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina. De novo, vou ler. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Luiz. Vou chover de novo no molhado, né? Lição lindíssima, né? Você sabe que qualquer coisa que se pretenda aprender, você tem que cumprir uma rotina, né, presencial, de assistência às aulas, frequência. A gente está cansado de ver, né, aqueles alunos que assistiram todas as aulas, tiveram uma frequência 100% e tiravam nota 10. E aí, na vida prática, não tem tanto sucesso quanto outros que tiraram notas medianas, né? Isso envolve também o nível espiritual em que nos encontramos na escala da evolução. Se você está num grau mais elevado da evolução, esse aprendizado é muito maior. Se você frequentar, se você for assíduo, se você prestar atenção, se você se aplicar, se você estudar. Quer dizer, o aproveitamento depende não só de um fator, mas 4 ou 5 fatores que você tem que cumprir à risca. Não existe mágica. Não é porque você se matriculou num curso que você vai sair lá formado e sabedor de todas as coisas. É uma somatória de itens, né? E dentro dessa área da espiritualidade, nós estamos cansados de falar com relação à sintonia, né? Além de tudo isso, você tem o aspecto da sintonia, que se você não estiver em sintonia com aquilo, vai ser muito difícil você refletir aquele pensamento, aquela filosofia. E aí, Emmanuel, de uma forma muito, muito magistral, né? Ele descreve que Tomé faltou, Tomé não estava presente. Quer dizer, e mesmo assim, ele ainda se arvora a reivindicações. E o que é normal, você pode observar que todos os casos onde o elemento não se empenhou totalmente, ele normalmente não tem o desconfiômetro e ainda se arvora como merecedor de alguma coisa especial. É próprio da evolução humana. Então, que nós possamos entender, que a gente possa compreender, mas que a gente possa ficar tranquilo e não ficar querendo mudar, porque isso é um comportamento natural. Aquele que não tem, realmente é aquele que mais reivindica. Isso é natural do nosso processo evolutivo. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Alan, considerando essas palavras do Luiz, qual que é o seu entendimento do capítulo Ausentes? Rapaz, você sabe que, como o Luiz acabou de falar, realmente a gente acaba chovendo no molhado, acaba sendo até redundante demais com a capacidade de interpretação do Emmanuel, mas não tem maneira, não tem outra maneira de expressar, né? Tamanha é a quantidade de informação que a gente encontra em cada pequeno texto do nosso querido Emmanuel. Nesse em especial, estávamos antes de entrar na rádio falando sobre isso, né? Nós estávamos falando de quantos livros possui o Espiritismo. Eu vou falar assim, ó, para você se considerar espírita, tem pelo menos uns 150 livros básicos, né? Depois tem mais os outros 1000 que são complementares. Se você ler uns 150 aí, que a gente pode fazer uma listinha aí rapidamente para vocês, você começa a se considerar espírita. Infelizmente, pouca gente se dedica a isso. E daí fica com seus achismos, né? Ou com seus personalismos, querendo falar isso, aquilo do espiritismo, ou querendo se posicionar. E isso em tudo na vida. Nós estamos falando do espiritismo, mas em tudo, né? A pessoa ela chega num grupo social qualquer e ela quer, eu brinco assim, chegou no meio da viagem e quer sentar na janela, né, cara? Então, calma, né? Vai devagar, se inteira de tudo, né? Daí você começa a poder trabalhar naquele trem ali, né? Então, quando Tomé, por não estar presente, você veja só, além dele teimar, ele não estava teimando de Jesus, ele estava teimando dos outros, todos os apóstolos que estavam falando para ele que aquilo aconteceu. Então, ele duvidava dos amigos dele, parceiros de trabalho. Não de Jesus. Né? Então, assim, mostra que talvez foi um dos mais resistentes a essa transformação íntima. Agora, eu costumo falar, a gente não conhece bem todos os apóstolos. A gente conhece um pouco, algumas características de cada um, e principalmente as características negativas de cada um. Mas eu costumo também falar que cada um de nós tem, de alguma forma, uma pequena amostra desse comportamento apostólico de cada um em nós. Então, tem horas que nós somos meio Tomé também. Tem horas que a gente é igual um Judas. Né? É assim que a vida é. Né? Eu acho que quando os 12 apóstolos foram escolhidos, a espiritualidade falou assim, não, vamos escolher os 12 com comportamentos basilares do ser humano. Né? E joga lá os 12 com aquelas características para nos ensinar alguma coisa. Inclusive, a gente aprende muito com o erro do outro. Né? Então, eu não acho ruim o que Tomé fez. Não acho ruim. É um espírito de pesquisa, é um espírito de investigação, é querer uma comprovação, não é ruim. Agora, ruim é, com este espírito, você travar todo um trabalho enquanto você não tiver aquela comprovação. Então, só porque você nunca viu o espírito, só porque você não lembra de nada, não despreze a reencarnação de forma tão acintuosa. Procure saber mais. Deixa mais solto essas notícias que ainda para você não é uma certeza. Não tome decisões baseadas nas suas certezas, porque normalmente é onde a gente se convive, onde a gente acaba errando mais. Então, permita o diferente na sua vida. Permita o novo. Deixa esse assunto chegar para você de forma natural. Era o que eu colocaria desse texto, Geraldo. O Luiz quer falar, ele. Fala, Luiz. Eu quero só acrescentar alguma coisa que essa fala do Alan me lembrou. É aquele cara que na hora da prova te pede a cola, e você dá a cola, ele fica duvidando duvidando que aquilo seja verdade. Meu Deus, quer, do céu. Quer discutir a questão. Mas olha, esse exemplo é fantástico, Luiz. É, super legal. Quando eu li esse texto ontem, meus queridos ouvintes, Luiz e Alan, eu fiquei pensando como o Emmanuel é feliz nas analogias. E como ele escreve bem. E vocês sabem que eu gosto de escrever, e é natural que a gente tenta colocar um exemplo e você tenta seguir. E a gente tem, eu falo, vou tentar escrever igual o Emmanuel, e não sai igual o Emmanuel. Por que não sai igual o Emmanuel? Primeiro, o Emmanuel, ele é muito feliz nas analogias. E por que ele é muito feliz nas analogias? Porque ele escreve continuamente. Mas para escrever bem, não basta só escrever continuamente. Você precisa ter inspiração. E para você ter inspiração, você precisa ter sintonia. Então, é uma cadeia de eventos espíritas, psíquicos, que acontece para o indivíduo escrever bem. Quando Emmanuel escreve com tanta regularidade textos tão bons, existe nele o exercício da escrita, existe nele a inspiração, existe nele a regularidade, a sintonia com o bem. E eu queria só falar de uma frase que ele fala aqui, que é um assunto muito interessante. Ele fala, a lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Aí eu fiquei pensando sobre lógica, eu falei, mas como assim? Né? Aí eu, na minha interpretação, a sensação que me dá é que a maioria das pessoas usa a palavra lógica de maneira equivocada. Usa a lógica no raciocínio dele. Porque a lógica é a lógica, mas a lógica é interpretada de uma maneira pequena por algumas pessoas, com alguns comentários como se fosse lógico, mas a lógica é uma coisa muito maior. É uma coisa que tem sintonia com o todo. Isso é a lógica de quem está no caminho do bem. Então, o Emmanuel, ele cria um texto e utiliza a lógica, uma lógica no entendimento maior. Por quê? Porque ele é um indivíduo que escreve sempre, ele é inspirado, ele tem sintonia. Então, todos nós devemos tentar copiar os bons exemplos. Então, todos nós, eu posso falar particularmente de mim, só vai escrever tão bem quando você tiver tudo isso que ele tem. Tem que ter um esforço diário. E assim é com o Espiritismo, assim é com a vida. Se você não estudar o Espiritismo, você não vai entender o Espiritismo. Você tem que estudar, frequentar a reunião espírita, ouvir os outros. Eu ouço muito Luiz, muito Alain, e isso vai somando. No final das contas, a gente ganha com isso. Então, eu queria fazer esse destaque dessa característica do Emmanuel aí, que eu achei muito interessante. Muito bem, meus amigos. Agora vamos ler uma página do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibá. E o Caibá é outro, né? Que eu acho que para escrever como ele escreve aqui, ele era alguém sintonizado com a doutrina espírita. Ele deve ter lido muito para escrever. Então eu vou ler apenas o texto evangélico registrado em Mateus, quase sempre os textos são de Mateus. E existem frases aqui do Caibá muito interessantes que eu deixo ao Luiz e ao Alain fazerem os comentários. E o título de hoje é um título que na hora surpreende, você fica assim, nossa, por quê, né? O título é assim, Tríade Devastadora, ai de vós que negligenciais os preceitos da lei. É um título assim, forte demais. E eu vou ler o texto evangélico que está em Mateus capítulo 23, 13 e 33. Abre aspas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que desejam entrar. Ai de vós, porque rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, e o fazeis em dobro, mais filho da greena do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. Ai de vós que dizimais o endro, a hortelã, o cominho, e vos esqueceis dos pontos principais da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós que limpais o exterior do corpo e do prato, mas está cheio de rapina e podridão. Sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem vistosos, mas por dentro são cheios de ossos e imundícies. Ai de vós que erigis o túmulo dos profetas que os vossos pais mataram. Sois, na verdade, filhos daqueles que mataram os profetas. Raça de víboras, como escapareis da condenação do Greena? Luiz, é um texto forte, né? Um texto assim que você lê, você fica sobressaltado, né? O que você tem a dizer, Luiz? É o texto de Mateus, né? O Caibá, ele enfatiza muito e ele fala dessa tríade, que são os políticos, os religiosos e os cientistas. Essas três ciências em si não são condenáveis. A política é um recurso muito bonito, né? A religião é um recurso maravilhoso, e a ciência também. Agora, Caibá coloca sobre o aspecto daqueles que estão, nesse instante, executando essas funções. Então, você vê, o ser humano se apropria de uma ciência e, pelo mau uso dessa ciência, praticamente a torna condenável. Nós lembramos no tempo que a religião foi altamente condenável, quando ela, inclusive, brecava a evolução da ciência. E Caibar está mencionando um período que nós estamos vivendo. Hoje, realmente, a política, a religião e a ciência, que deveriam ser estacas basilares da nossa evolução, praticamente estão travando o progresso do planeta. Mas aí eu acrescentaria a informação do Consolador. O Consolador prometido que veio revelar tudo que o plano espiritual faz e nos mostra que a coisa não está à deriva. A partir das pessoas que tomaram conta dessas três áreas e são completamente refratárias às coisas positivas e às coisas da espiritualidade, elas, com a regeneração, serão expurgadas do planeta. Então, essas três áreas expurgadas daqueles que as usam de forma indevida, elas passarão a trabalhar em prol da humanidade. Imagina a nossa política voltada para os interesses da nossa nação. A religião voltada para a educação do povo. E a ciência voltada para o estudo da espiritualidade. Então, nós estamos no limiar de uma época muito promissora. E para a espiritualidade, isso pode se dar de uma encarnação para outra. É só substituir os atores da cena onde eles estão atuando. Então, nós teremos, sem sombra de dúvida, por isso nós devemos manter a esperança na evolução e no progresso da vida social no planeta. Porque novas mentes passarão a comandar essas áreas. E, sem sombra de dúvida, nós teremos novas diretrizes e novos rumos para para a nossa humanidade. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, dá o que pensar e refletir nas suas palavras, Luiz. Alan. Meus queridos, primeiro de tudo, eu vou pedir desculpa para vocês, que eu não sei o que está acontecendo, rapaz. A minha internet está oscilando demais. Você está saindo fora de ar de vez em quando. De vez em quando está quase toda hora aqui, né? Mas... Você não escutou? Eu estou sem áudio ainda? Está ouvindo? Eu estou ouvindo você. Estou te ouvindo. Estamos ouvindo. Não, eu não sei o que está acontecendo com a minha internet, ela está oscilando demais. E tá bom, acho que é muita gente querendo dar feliz dia dos pais para os pais e tudo mais, e a coisa fica meio agitada na internet aí, né? Que bom, né? Bom, eu perdi, para falar bem a verdade, meu amigo, toda a leitura do texto. Então, eu não consigo nem comentar, porque eu não sei o que você leu. Você acredita nisso? Eu perdi a leitura. Perdi. Se você quiser, eu faço um comentário, mais ou menos tentando... Até eu vou pegar o livro aqui, ó, quer ver? Espera aí. Eu posso fazer a leitura de novo, não tem problema nenhum. Não, aqui, ó, fui pegar o livro. Fui pegar o livro. Tríade devastadora. É. Então, assim, olha, eu vou falando e você vai se inteirando no texto aí. Beleza. Eu achei o texto forte porque Jesus ele faz uma advertência, mas é uma advertência educativa, porque ele fala, ai de vós, quer dizer, vocês vão colher aquilo que vocês estão semeando, e o que vocês estão semeando é a semente ruim. Vocês estão plantando espinho, vão colher espinho. Então, como se ele se solidarizasse, para ai de vós. Quer dizer, a coisa, o futuro vai ser difícil para vocês. Então, que vocês se emendem. Não fique só tendo a casca das virtudes, a casca da essência, né? Então, é importante que todos nós, ao estudarmos, porque é muito comum, assim, é muito orgulhoso a gente falar assim, ah, eu sou espírita. Oh, parabéns. Mas dizer espírita não tem valor nenhum. Você tem é que ser espírita. Ser espírita é muito diferente do que se dizer espírita. Então, eu fico imaginando, e aqui com um profundo respeito a todos os apóstolos de Jesus, será que todos seguiam em espírito e verdade Jesus? Mas o Allan foi muito feliz na colocação. Os apóstolos eram humanos, como nós somos humanos. E nós falhamos, e nós nos equivocamos. Então foi muito interessante aquele conjunto para dizer à humanidade, nós somos aquilo. Aquilo era um retrato de todos nós. Então, Allan, você já se sintonizou aí, né? Sim, Geraldo, perfeitamente. Sabe por quê? A hora que eu começo a ler o texto aqui, a gente puxa, né, da cabeça aqui, o que Jesus, qual é o principal trabalho de Jesus ao combater alguma característica humana? A hipocrisia. Ele fez um trabalho de combate ao hipócrita, né? Aqui, para todo mundo ficar na mesma pauta, ao falso, ao dissimulado. Hipócrita é tudo isso aí, né? É a pessoa que finge, que dissimula sentimentos, intenções, é o falso, né? Esse aí é o hipócrita, né? Então, quando ele vem com toda a força dele, toda a moral dele, falar contra o hipócrita, é esse que ele está falando. Ai de vós que são hipócritas, né? E aí, no comentário de Caibar, ele começa de uma forma muito importante. Ele fala assim, a população mundial está dominada por uma tríade devastadora. Política, religião, ciência. Olha que interessante. Tríade devastadora. Política, religião, ciência. Que tipo de política? Política sem ideal e sem caráter. Religião sem fé e ciência sem sabedoria. Então, meus queridos, eu acho que esse texto, apesar de ser duro, porque a gente lê assim uma palavra devastadora, a gente fica meio aflito, assim, né? Fala assim, nossa, né? O que que Caibar está trazendo aqui, né? Mas Caibar era uma pessoa daquelas que a gente falou no começo, de muito bom senso. Ele não leu só os 150 livros básicos, não. Ele leu uns 1.550 livros básicos. Então, era uma pessoa... desconfiado que ele consultou o Vadimeco. Ah, isso é. E digo mais, Caibar foi um daqueles que já veio com essa leitura feita no plano espiritual. Né? Caibar é conhecido como um dos maiores intérpretes de Kardec no Brasil. É do mundo até, né? É uma pessoa de extremo bom senso, muito capaz, muito justo e coerente nos seus comentários. Então, realmente, se a gente hoje parar para pensar um pouco, porque esse livro do Caibar, vamos lembrar um pouquinho aqui, esse livro do Caibar é de 1928. Olha só. Então, antes do Chico Xavier. Antes do Chico. Antes do Chico Xavier. Então, olha só. Antes do Chico, 1928. A primeira edição é de janeiro de 1928. Então, praticamente, esse livro tem 100 anos. Né? Ó, 100 anos. E em 100 anos, em política, religião e ciência, nós só pioramos. Nesse quesito que ele está falando. Os políticos sem ideal e sem caráter, a religião sem fé e a ciência sem sabedoria. Então, para o Tomé, por exemplo, faltou fé, homem de pouca fé, né? Faltou fé. Falta para nós hoje uma política, não é só no Brasil, não, uma política mundial, que não tem um ideal de viver para a população, para o país que ele está ali administrando, e não tem caráter. Olha, raros são os com caráter, lógico que toda generalidade é burra, mas são raros os que têm caráter. E a ciência, infelizmente, também sem sabedoria, porque busca o lucro. A ciência hoje ela é movida pelo lucro, ela não é movida para trazer benefícios a uma população, para trazer saúde, para trazer avanços que tirem a fome do mundo, tirem a sede do mundo, pare de morrer tanta gente por coisas assim tão básicas como saneamento básico, como água e comida. Né? Hoje a gente tem um número de mortes nessa direção enorme. Né? Então, realmente, Caibar e Jesus, né? Caibar alinhado a Jesus, ele fala com muita propriedade, abaixa essa hipocrisia, abaixa essa tríade devastadora, que a gente faça uma política com caráter, que a gente use a religião com fé e moral, sabe? E que a gente consiga, na ciência, usar todo esse conhecimento, que nós temos pessoas geniais encarnadas entre nós para evoluir a nossa população. É isso aí, Luiz, que você queria falar, meu amigo. Eu quero só registrar um fato que a imprensa não divulga, né, porque não é notícia ruim, mas enquanto a gente presenciou aí nessa pandemia uma porção de gente furando fila para ser vacinado, né, os amigos do rei e criando fatos, nós tivemos um exemplo de um biólogo que ele é biólogo, formado em biologia, e foi beneficiado o grupo de biólogos para serem vacinados. Mas como ele não exerce a profissão de biólogo, ele não se achou com justiça de tomar a vacina, usado o privilégio, porque ele não está correndo aquele risco que aqueles que exercem a profissão estão correndo. Então, ele abriu mão e não foi. Então, isso aí é ter consciência, que é isso que a doutrina quer. A doutrina quer que cada um de nós crie consciência do certo, do errado, do correto, né, do bom, para que a gente, na nossa vida, repercuta esse conceito. É isso aí, Geraldo. E fazendo uma referência ao que o Alan disse, eu estou vendo aqui o Caio Bachutel, ele nasceu em 1868, então quando ele escreveu esse livro, ele tinha 60 anos. Com 60 anos, ele já tinha lido todos esses livros que o Alan falou. Então, ele era um cara atualizado, e não existia o Chico Xavier como obra mediúnica. O Chico já tinha nascido, talvez tivesse feito o Parnaso de Além-Túmulo, mas nada mais que isso, né? Não fez. Não fez, né? E assim, e ele fala como se ele tivesse conhecimento inteiro da obra do Chico, porque você lê, a obra do Chico se encaixa chave e fechadura ali. Né? É interessante essa percepção, né? Então, muito bom. Acho que os comentários foram excelentes. Geraldo, a primeira edição do Parnaso é de 1932, tá? 32. E aí, isso também pode ficar como uma prova, vamos falar assim, ou como uma confirmação para os mais céticos, de que o Espiritismo não inventa, ele fala dentro de uma linha do tempo, e aqueles que falam com essa fé e esse coração alinhado a isso, parece que chove no molhado, repetindo o que o outro Falando a mesma coisa. De maneiras em outras épocas, mas é a mesma coisa, porque é uma progressão da humanidade, não é algo que foi inventado. É a natureza, né? Parece que o Caibá veio fazer o alicerce ali, aí o Chico chegou e fez a obra. Não, Barçanufo, Caibar, eles sim, são... Sim, Eurípides Barçanufo. Existem os espíritas que são... Quem que fala isso? Acho que é a Irmãs do Fogo que fala. Que existem os espíritos da primeira ordem, que foram aqueles que lutaram contra o conceito religioso da época e depois vem os de segunda ordem. Então, o Chico seria um de segunda ordem que vem para sedimentar o Espiritismo. Só que nós somos de terceira ordem que deveríamos estar vivenciando em nossa transformação íntima o Espiritismo. Nossa, essa frase é forte, hein, mano? Isso que você está falando, o Caibar, houve muito debate dele com protestantes na sim, rádio. Sim. Infelizmente... Não sei quanto disso foi gravado, mas ele participava muito nesse sentido, debates radiofônicos. ele ia em praça pública brigar com o padre. E existe um nome também que eu acho que nós não devemos esquecer, que é de Herculano Pires, que particularmente eu acho que é um dos mais recentes, um dos maiores estudiosos do Espiritismo, com opiniões muito interessantes. As obras básicas do Kardec, eu tenho todas do Herculano Pires, que foram traduzidas por ele. E as notas que o Herculano faz são notas muito bem-vindas, né? Muito bem, meus amigos, 10 horas e 10 minutos. Vamos agora para o terceiro bloco, o bloco de perguntas e respostas. Como dissemos, estamos na última parte da uranografia e hoje falaremos da vida universal e da diversidade dos mundos. E o Kardec começa esses últimos dois textos falando assim: esta imortalidade das almas, da qual é base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores cheios de preconceitos. Então, embora já seja um tema batido, rebatido, repetido, frisado, nesse momento eu julguei interessante que fizesse uma revisão de alguns conceitos, para que a gente possa entender o que vai ser dito depois. Então, embora já seja um conceito básico, eu volto a perguntar ao Luiz, e para todos nós que estamos ouvindo, a gente rever e solidificar esse conceito. Já que o Kardec fala em algo, pergunta ao Luiz. Luiz, na realidade, são três perguntas. O que é a alma? A alma, ela é temporária ou ela é imortal? E quais os desdobramentos dessa crença, dessa verdade? Ô, Geraldo, a alma é o espírito na condição de encarnado. Tá? Enquanto o espírito está preso à matéria, ele é chamado de alma, porque ele está animando um corpo. A alma não é temporária. Temporária é a personalidade que a alma está vivendo nesse momento. Então, hoje nós estamos vivendo uma personalidade, nós já vivemos infinitas personalidades e viveremos infinitas personalidades que consolidarão aquilo que nós chamamos de caráter. Então, a essência de tudo isso que nós vamos vivenciando em cada personalidade vai se solidificando esse caráter, que é o suporte de cada alma que está vivendo a personalidade temporária. Isso é fundamental, e se fosse ensinado nas escolas, seria fantástico para a evolução do ser humano. Porque isto nos dá a verdadeira dimensão do que somos. Isso aí nos permite ver quais são os tesouros que nós devemos cultivar. Isso aí seria fantástico se nós pudéssemos aderir a esse conceito e praticar desde o do maternal até as universidades nas nossas escolas. Aí o ser humano ele saberia o que ele acumula para o espírito imortal e o que ele acumula para a personalidade atual, né? Então, ele conseguiria abarcar aquela frase de Jesus, né? Cultivai o tesouro que o espírito não... Que a traça não rói. Se nós tivéssemos, como humanidade, esse conceito altamente desenvolvido, o nosso aproveitamento, os nossos compromissos, o nosso foco seria muito maior. E, sem sombra de dúvida, o progresso da humanidade seria muito mais acelerado. É isso aí, Geraldo. Quando você fala, Luiz, me vem à cabeça uma frase que eu costumo dizer, que a palavra ela tem que ser mais forte que a sua assinatura. Você falou, você tem que cumprir. E a partir daquele momento que você fala que você é espírita, que você assimila que você vive o espiritismo, você está dando uma sentença para si mesmo. Você é consciente dessas verdades. Então, não pode ser só o sepulcro branqueado por fora. Então, os desdobramentos é uma grande responsabilidade a nós. Quando você fala, eu acredito na reencarnação, é uma situação séria para você mesmo. Então, que todos nós tenhamos essa noção da responsabilidade ao falarmos, somos espíritas. Muito bem. E o Kardec, ele entra num assunto que eu já abordei a semana passada, mas o Kardec, ele volta no assunto como se ele quisesse trazer mais informações e mais consequências. E ele fala de uma frase que ele fala sobre a solidariedade entre as almas que povoam os diferentes mundos. Aí eu fui ver o que era a solidariedade. E aí eu pergunto ao Allan, Allan, existe uma solidariedade entre as almas que povoam os diferentes mundos? E se existe essa solidariedade, como que isso funciona? Eu estava aqui, eu até levantei e saí do vídeo aqui, que eu estava procurando um livro aqui, que tinha um texto de Emmanuel, é um dos primeiros livros, eu achei que era no A Caminho da Luz. Mas não é naquele livro Emmanuel? Então, pode ser que seja nele, mas agora não vai dar tempo de eu achar. A gente lê tantos, né, que a gente acaba confundindo a origem do texto. Mas eu peguei aqui um que é o A Caminho da Luz, ó, A Caminho da Luz. Eu peguei um pedacinho aqui do Caminho da Luz, que eu achei que era nesse finalzinho aqui, né? Eu vou ler duas frases daqui do Caminho da Luz, que fala assim, ó, o último capítulo, 25, o Evangelho e o futuro. Sim. Né? Tá? Então, ele vai contando aqui, ele vai fazendo um fechamento do livro, né? E ele fala assim, ó, que é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. É o que falávamos aí do Covid, por exemplo, tá? Na semana passada. Toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Ou seja, nós somos um capítulo do reino de Deus. Nós somos um casebrezinho do reino de Deus. A Terra é só um pedacinho, né? E aí ele acaba falando... Espera aí um pouquinho. Ele acaba... Alan? Oi? Alan? Oi? Eu cataloguei isso. Está no capítulo 7, item, parágrafo 3. De qual? Item 1, parágrafo 3. Do Caminho da Luz? 7, 1, capítulo 7, item 1, parágrafo 3. De qual livro? Desse Caminho da Luz. Ah, é? Espera aí. Então, vamos lá. Capítulo 7. Capítulo 7. Parágrafo 1. Item 1, parágrafo 3. 1, 2, 3. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel... Bababababá. Ó, aqui está falando mais dos povos do mundo, Luiz. Página 66. Eu vou pegar o meu, fica tranquilo. Mas assim, Alan, sobre essa solidariedade entre as almas... As almas, é assim, não existe evolução sem auxílio do que está abaixo. E não existe evolução sem apoio do que está acima. Então, nós somos codependentes uns dos outros no processo evolutivo. Porque vamos imaginar que no começo era só Deus, certo? Só Deus. Sim. Não existia nenhum ser espiritual no mundo. Só Deus. Ele criou os primeiros seres lá. Esses primeiros seres foram evoluindo. Aí, de repente, ele cria os segundos seres. Quem que foi os professores dos primeiros? Os primeiros, né? E assim sucessivamente. Agora, existe uma comunidade de espíritos de altíssimo nível que comanda o nosso planeta. Fala-se do encontro de uma comunidade de espíritos crísticos. Eu achei que era no Caminho da Luz que começava assim. Que ela então, se reunia... a solidariedade é uma lei comum, né? Comum e necessário. Não existe outra forma de evolução sem a solidariedade, né? Aqui, ó. Tá aqui no comecinho. Olha aqui. Agora eu lembrei. Como que é? Cabeça, viu? Eu vou ler o que eu achei aqui, Alan. Leia aí. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Eu vou ler aqui o primeiro capítulo do Caminho da Luz, chama Gênese Planetária, que ele fala assim, ó, a comunidade dos espíritos puros rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Meu Deus! Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Que coisa fantástica, não? Fantástico. Que data, né? Que coisa muito bem respondida. Ô Geraldo, eu queria também dar um pitaco nessa questão, porque eu acho que é importante a gente explorar. Se você for analisar a nossa situação, aí você pode classificar e ver que em lugares mais evoluídos é melhor. Mas nós, por exemplo, não temos a mínima solidariedade. Você vê que tem povos aí que estão morrendo de fome e em lugares que nós estamos jogando comida fora para o preço não diminuir. Entendeu? Então você vê que o nível da sociedade humana ainda está muito baixo. Agora, mesmo assim, existe solidariedade de outras humanidades para conosco. Entende? Mas a nossa tá bravinha. Ou seja, ainda não aprendemos a lição adequadamente, né? Ainda claudicamos na solidariedade, né? Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, Luiz, ele falava assim, que no estágio atual da sociedade humana, o amor é como se fosse uma flor cultivada entre quatro paredes. A gente não consegue amar além da porta. A gente ama só dentro de casa, não consegue amar o próximo. Então, achei muito bonita, era o doutor Valdemar Carreiro, né? Mas, dando sequência, o Kardec começa a falar dos planetas, dos vários mundos, que, à nossa visão, são um deserto. Por exemplo, Marte, Vênus, né? Na nossa visão, é um deserto. E aí eu pergunto ao Luiz. Luiz, como que o Espiritismo entende os milhares de planetas sem qualquer sinal de vida aparente? Quer dizer, qual é a visão espírita de olhar para Marte e saber que lá não tem nada? Esses planetas desabitados são, entre aspas, simples massas de matéria inerte e sem vida? Ô, Geraldo, nesse mesmo capítulo, ele analisa aqui na Terra como são os ambientes, né? Então, você vê que lá no fundo do mar existe uma vida inerente àquela condição ambiente, daquela pressão e daquela situação. Numa montanha vai haver uma condição e aí por diante. Então, você vê que no nosso planeta as vidas se desenvolvem de acordo com o meio, né? Então, por exemplo, você tem um planeta como Mercúrio. Mercúrio, o índice de óxido é enorme, parece que é coisa de quase, perto de 100%. Então, ali, sem sombra de dúvida, você vê que não se criou um mundo ao léu. Ali deve existir vida comum àquele ambiente, onde existe e onde, como ela pode se expressar. Existem livros que nos mencionam que os espíritos habitam o Sol. A temperatura da superfície do Sol é 7 mil graus centígrados. Né? Quer dizer, então, eles habitam na condição deles e que aquele mundo oferece condições para a vivência deles. Então, eu acredito, sim, que esses mundos são habitados por espíritos com corpos que possam viver... Conviver com aquela condição daquele meio. Então, sem sombra de dúvida, são habitáveis, mas naquela condição. Entendeu? Entendi, então, claro. É que nós não temos conhecimento científico que possamos imaginar que tipo de corpo sobreviveria aquilo, né? Mas temos dentro do nosso sistema solar vários exemplos de pressões violentas. Então, deve existir ali uma expressão de vida que consiga viver naquela condição daquele meio. Perfeito, a resposta é exatamente. Aí, dando sequência, Allan, o Kardec, ele faz um vínculo, numa frase dele, ele faz um vínculo da humanidade solidária com a eternidade futura. E eu pergunto a você, o que a humanidade solidária tem a ver com a humanidade futura? A vida, como nós estávamos falando na primeira pergunta, é feita da solidariedade. Nós precisamos dar as mãos. É o único caminho de evolução possível. Não existe outro caminho. Então, se eu não der as mãos, o planeta vai definhando, né? Se eu não olhar para aquele que está do meu lado, vai ficando muito difícil da gente conseguir qualquer tipo de progresso. Né? Eu vou aproveitar e responder a pergunta do Bruno. O Bruno fez uma pergunta aqui que ele fala assim, ó. A alma traz as principais características do espírito atrelada à nova matéria ou ela se adequa ao cenário da encarnação atual? As virtudes e imperfeições são mantidas em sua maioria? Bruno, infelizmente, há uma separação aí grande da matéria e do espírito. O espírito carrega todas as imperfeições e virtudes adquiridas, todas. E ele impõe esta energia à matéria que está dando forma a ele. Então, naturalmente, essa matéria recebe virtudes e imperfeições. Quando a gente fala para a pessoa assim, nossa, essa pessoa tem um dom, Não é um dom. Deus não fez dela uma pessoa especial. Ela se fez nas várias encarnações. Então, nessa, aquilo se manifesta de forma espontânea e até acima dos outros. Então, quando a gente vai voltando a essa dessa pergunta, por que eu fiz a pergunta agora? Quando a gente volta a essa pergunta que o Geraldo me fez, né? O que a humanidade solidária tem a ver com a eternidade futura? É exatamente isso. Se eu, particularmente, conquisto habilidades de solidariedade, eu carrego para a vida futura. Então, todo o movimento de solidariedade desenvolvido hoje é levado para as próximas encarnações. E, paulatinamente, nós vamos renovando o espírito habitante do planeta e a solidariedade vai ficando natural em nós. Mas, para isso, a gente muitas vezes precisa forçar um pouco a barra com a gente mesmo para que essa solidariedade, às vezes, seja até mecânica, seja até forçada, que a gente hoje seja solidário comprando uma rifa para ajudar uma instituição, que a gente seja solidário quando alguém bate na porta e pede alguma coisa, para um dia ser solidário sem ninguém precisar pedir. Luiz? Existe uma coisa que nós, a pretexto de respeitarmos a cultura, nós deixamos acontecer no planeta gente que faz barbaridade com o seu povo. Então, deveria de haver nessas organizações unidas, nessas Nações Unidas, chama esse cara de lado e diz assim: filho, você está fazendo uma coisa totalmente errada. Nós não queremos interferir na sua área. Mas se você não alterar o seu comportamento, nós vamos interferir. Entendeu? Então, a pretexto de respeitar os costumes, nós estamos permitindo que verdadeiros canalhões eles façam barbaridade com seu povo. E isso não deveria ser permitido. Devia ser o tipo conselho dos anciões, né? E aí chama o cara de lado, puxa esse cara e dá uma enquadrada nele. Eu acho que nós, sem sombra de dúvida, isso faria parte da nossa evolução. Se posicionar, né? Se posicionar. Muito bem, dando sequência aqui, antes que eu faça a pergunta ao Luiz, porque o Kardec ele fala numa fraternidade inapreciada. Então, eu pauso e faço uma lembrança. Quando a gente olha na internet, a gente ouve aquele pálido ponto azul que o Carl Sagan fala da Voyager, né? Que viaja no espaço e a Voyager olha para trás e fotografa o planeta Terra, e ele define como um pálido ponto azul. É tudo muito bonito, muito maravilhoso, mas ele fala uma frase que causa uma angústia. Ele fala: nós estamos sós, não existe nenhum sinal de vida, e nós estamos sozinhos no universo. Ele dá uma, parece que ele passa essa imagem, e isso cria uma certa angústia. Aí o Kardec fala em laços de uma fraternidade ainda inapreciada quando nos deparamos com o universo. Então eu pergunto, Luiz, o que são esses laços de uma fraternidade ainda inapreciada entre os mundos? Porque essa fraternidade ela não é vista pelos olhos físicos. O que é essa fraternidade que não foi apreciada ainda, Luiz? Jesus definiu isso de uma forma muito clara. Aqueles que têm olhos de ver. O Carl Sagan, ele não tinha olhos de ver, ele via só a coisa material. Tanto assim que ele desencarnou e ele não tinha a mínima consciência de que poderia, que os pais estavam vivos. Entendeu? Quer dizer, ele pura e simplesmente rejeitou a possibilidade de se encontrar com os pais. Numa uma entrevista que eu escutei dele, ele nega a possibilidade da imortalidade da alma. Então, ele retrata o que ele pensa. Ele só propagou o que ia dentro da sua cabeça. E eu, inclusive, lendo isso, eu fiquei com pena. Eu disse assim: meu Deus do céu, um cara tão famoso, um cara tão, né, portador de tantas virtudes, não tinha essa. Então Jesus foi muito feliz. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, Geraldo, por mais que você tenha diplomas, né? Por mais que você tenha condições culturais que te enalteçam, se você não tiver uma evolução espiritual que te permita ver e que te permita ouvir, realmente você vai ficar imune a essas influências. E você vai retratar o que você sente. Vazio, solidão. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz, muito interessante. Dando sequência, elas são 10 horas e 36 minutos, o Kardec, no item 57, ele está fazendo ilações, questionamentos, perguntas, colocações, e ele fala uma frase assim, o Alan: o verdadeiro sistema do mundo deveria, pois, preceder a verdadeira teoria dogmática e a ciência da teologia? Ele faz uma pergunta. E eu fiquei pensando, o que é esse verdadeiro sistema do mundo? Então, eu pergunto a você, o que vem a ser o verdadeiro sistema do mundo citado por Kardec algumas vezes nesse item 57? Então, no modo de eu pensar sobre esse assunto, né, seria o que, em essência, esse verdadeiro sistema do mundo seria aquele que, em essência, é aquele que nós deveríamos de verdade vivenciarmos, que ainda não vivenciamos, né? Então, existe um sistema que é o sistema da fraternidade, que é o sistema do amor incondicional, né? Que é o sistema de modelos, né? Desse modelo anterior, dessas comunidades que nós acabamos de falar, crísticas aí, né? Esse seria o verdadeiro sistema do mundo. Mas é um sistema, veja bem, que a gente não ainda vivencia, a gente não conhece ainda em toda a sua potência, né? Porque ele fala em preceder, né? E é uma pergunta, e ele conclui isso aí, né? Ele fala assim, ó, o verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder... Opa, mudou aqui a página. O verdadeiro sistema do mundo deveria preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se transviará tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica? A resposta é fácil e mostra que a nova filosofia se sentará triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. Então, o que ele está fazendo uma elucubração mental aqui, filosófica, né? Mostrando que o verdadeiro sistema do mundo vai reinar em cima de todos os sistemas escolhidos para o homem para viver no planeta. Ele vai reinar triunfante sobre essas ruínas vivenciadas no aprendizado nosso, né? Que aprendizado? Dos nossos antigos erros. Então, com sabedoria, vamos aprender com os nossos erros e um dia fazermos esse planeta solidário que tanto estamos falando aqui, que deve ser um lugar maravilhoso de se viver, né? Porque a gente ouve pessoas falando assim, ah, o mundo piorou, as coisas estão ruins, o mundo está sem rumo, né? E você fala e deixa claro assim, não, a coisa, a evolução está caminhando perfeitamente organizada. A gente é que não tem os olhos de ver que o Luiz falou, né? Agora, entendi onde você queria chegar. Na realidade, Geraldo, o planeta não está piorando, não. Sim. Somos nós que estamos mais exigentes, somos nós que estamos abrindo esses olhos de ver... E aí trazemos essa ideia, igual o do Luiz trouxe aí, que as comunidades mais evoluídas deveriam trabalhar pelas menos evoluídas, né? Então, não é que está piorando, é que está vindo à tona essas mazelas dos nossos povos, da nossa vida, do nosso planeta, que a gente muitas vezes não queria ver. E hoje nós estamos vendo. Eu fiz uma palestra, me pediram para falar sobre por que tudo piora. Aí eu abordei várias ciências, né? Vários ramos da ciência, e fui mostrando a evolução que teve cada ramo. E aí, eu, no final da palestra, eu pergunto, vocês ainda pensam que tudo piora? Aí o público se expressou, né? Não, realmente, a gente não está sabendo ver. Isso. Então, a gente tem sim, trazido à tona preocupações e problemas muito sérios, né? Mas isso não quer dizer que tudo piora, ao contrário, quer dizer que está em pauta a discussão desses assuntos. Vai dar trabalho para nós ainda evoluirmos nesses quesitos, mas está na nossa mão, agora que somos conhecedores desses problemas do mundo, a verdadeira vontade de transformação do planeta. Muito bem. E, mais adiante, eu vou tentando esmiuçar detalhadamente para que todos nós tenhamos um entendimento melhor desses textos do Kardec. E mais adiante, Luiz, no item 57, o Kardec fala sobre a universalidade das coisas. E eu fiquei pensando, o que, que é universalidade das coisas? O que, que é, Luiz? Quando o Kardec cita, ele cita mais de uma vez, duas, três vezes, o que Kardec quis dizer com a ideia da universalidade das coisas? Geraldo, quando você estuda o Big Bang, né? Você vê que todos os mundos partiram do mesmo ponto. A Terra, por exemplo, ela passou a surgir a partir de 11 bilhões e meio de anos. Mas ela foi feita, o sistema solar, da mesma forma que os sistemas foram feitos nos primeiros bilhões de anos. E as leis são as mesmas. Então, a força de coesão, a força de atração, a força de repulsão, todas essas leis são as mesmas para o universo inteiro. Então, nesses mundos que foram criados antes, nos que foram criados depois, foram regidos pela mesma formação. Então, as leis são universais, né? Então, o que nós temos são mundos de matéria cujas leis nós conhecemos e são universais. Se você pegar lá um sistema solar que foi criado no primeiro bilhão de anos, você vai encontrar a mesma coisa. A mesma coisa daqui a 2 bilhões de anos. Agora, o que muda é a vida espiritual. De acordo com a nossa evolução, nós habitamos mundos primitivos, com corpos primitivos, com situações daquele mundo ainda em ebulição. A gente estudou aí que a crosta terrestre foi aumentando de espessura, dificultando os vulcões que vão surgindo, o planeta vai amainando mais a sua situação evolutiva, vai se tornando mais propício à vida. Esse mecanismo é universal, porque tudo foi criado pelo mesmo Deus que utiliza as mesmas leis. É isso aí, Geraldo. Interessante, Luiz, muito, muito a pergunta, a sua resposta encaixou certinho na intenção da pergunta, né? E aí agora eu vou para o Alan, e assim, todos nós que estudamos o Espiritismo, nós temos o prazer de ler, de estudar, e o Espiritismo foi muito feliz, Kardec foi muito feliz ao colocar nas suas obras básicas o estudo do universo, os primeiros passos da astronomia, até porque, como mesmo o Luiz falou, o Camille Flammarion foi um médium que convivia e acabou colaborando bastante com Kardec, e era astrônomo, né? E eu vejo que o Espiritismo talvez seja a única religião que aborda o universo, que cita o universo e que nos instiga a estudar a astronomia. Eu acho que isso é um lado muito positivo do Espiritismo. E aí eu pergunto ao Alan. Alan, ao abordar e estudar a diversidade dos mundos, o Espiritismo envereda por um caminho científico, ainda pouco desenvolvido nas outras religiões e no próprio Espiritismo? Sim. É, a gente tem que ter uma... Não se fala, né, de diversidade dos mundos. A única coisa que se fala é de um mundo único, né, que é o nosso planeta. É como se tudo se resumisse ao nosso planeta, né? A hora que eu começo a ver, né, a hora que a gente começa a analisar que existem outros planetas com vida, que existem uma série de mundos, que existem os tipos de mundos, né? Que seriam os primitivos, de provas e expiações, regeneradores, felizes, celestes, esses tipos todos de mundos. Eu passo a entender que eu sou um cisquinho, como o Chico falava, vivendo num planetinha. E isso é não para nos diminuir, mas para dar para nós menos orgulho. Não somos quase nada. Né? Que a gente tem uma importância como co-criador com Deus nesse plano que estamos, mas essa importância não é a total do mundo. Existem pessoas muito mais evoluídas que a gente cuidando de nós, esperando a nossa evolução, esperando a nossa dedicação. Talvez o Espiritismo se dedique tanto a ver planetas, né? Planetas e estrelas, e ver essas outras comunidades, porque a gente já tem a convicção disso. A gente está olhando para os nossos irmãos, outros seres que habitam outros planetas, em outros sistemas solares, em outros sistemas de mundo, mas tudo interligado numa solidariedade universal. Às vezes ainda não temos elementos técnicos para enxergar esses espíritos, essas almas nesses planetas, porque na realidade nós ainda procuramos humanidades iguais às nossas, né? Corpos iguais aos nossos, mas nós não temos ainda aparelhos para identificar corpos que a gente nem acredita existir. Então nenhum cientista foi atrás de desenvolver um aparelho para isso. Mas sim, graças a essa evolução, a esse processo de sabedoria, o Espiritismo estuda muito a diversidade dos mundos habitados, e temos a convicção que estamos num nível, mas de outros ainda muito possíveis a serem avançados por cada um de nós. Exatamente. Quando eu fiz essa pergunta, eu entendi que o Espiritismo possibilita a todos nós oportunidades imensas. E eu, assim, como todos sabem, eu sou médico, mas talvez influenciado pelo Luiz, eu comecei a ler, fazer mais leitura sobre astronomia. E é realmente encantador. E quando eu já tinha lido alguma coisa, eu li esse texto e falei, nossa, o Espiritismo parece que ele estica a mão para a ciência, para a astronomia, como dissesse, vamos andar junto, vamos caminhar junto, porque nós temos alguma coisa em comum. Então, o Espiritismo, na minha opinião, sem dúvida alguma, ele devia ser um braço da ciência, porque é a única religião que abre, que permite essa chegada, e você que é espírita tem o dever de estudar isso, e eu agora estou me sentindo no dever de começar a ler mais. O meu conhecimento sobre astronomia é muito pequeno, então precisamos ler, e quanto mais você lê, quanto mais você vê Kardec, você vê que o Kardec estava certo. Então o Kardec, ao longo da minha vida, ele está se tornando maior do que a minha primeira impressão que eu tive dele. Porque realmente ele teve esses insights, essas percepções, em 1868, muito antes de qualquer tecnologia alcançar essas realidades do mundo universal, da realidade universal. E no final, como eu disse a vocês na semana passada, eu estou tentando fazer nos finais do programa uma chamada filosófica, né? Eu pergunto tanto ao Luiz como para o Alan, mas agora eu vou perguntar para o Luiz. Luiz, se nos fosse dado olhar o céu sem os filtros que reduzem a nossa percepção do universo, qual deveria ser o nosso melhor sentimento? Pô, Geraldo, nós temos que refletir mais, né? Você vê que a nossa percepção do universo, nós estamos ampliando, né? A gente estava falando outro dia dos sistemas binários. Então, os sistemas binários têm dois sóis, ai, que coisa! E a gente, inclusive, conjecturou como será que funciona, né? Sim. E aí, você traçando um paralelo, né, pro micro, você vê que tem o átomo, que tem satélites e tem o núcleo também, né? E aí, quando vamos aprofundando o núcleo, nós vemos que o núcleo é composto de duas partes, prótons e nêutrons, né? Que são sistemas binários. Então, você começa a ver que tudo no universo se encadeia. A similaridade é muito grande, né? Agora, quando nós começamos a nos voltarmos para isso, a gente começa a tentar captar, né, a grandiosidade da obra de Deus. Compreender Deus, para nós, é uma coisa muito difícil ainda. Então, eu admiro muito a definição que o Espiritismo deu para Deus, né? Causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema do universo. Então, quando nós temos que usar o que nós temos capacidade. A nossa capacidade é de observar, é de contemplar aquilo que é obra de Deus. E quando nós contemplamos a obra de Deus, nós penetramos na grandiosidade do Criador. Nós não temos essa capacidade ainda, mas podemos nos aperceber, né, de quão grandioso é o Criador de todas essas obras. Se nós nos voltamos para o nosso organismo, nosso corpo humano, que é uma coisa fantástica, se nós nos voltamos para o universo, que as nossas limitações ainda são muitas, né? Que nós não conseguimos... Já imaginou o dia que a gente tiver condição de penetrar nos universos paralelos? Então, nossa, quanto mais nós nos enfronharmos nesse campo, nós vamos nos aproximando mais da capacidade de apreender o Criador de todas as coisas, observando as suas obras. É isso aí, Geraldo. Nossa, fantástica a sua resposta, Luiz, porque quando eu fiz essa pergunta, a gente ouve muito falar assim: ah, eu sou um cidadão brasileiro. Ah, eu sou um cidadão português, eu sou um cidadão inglês. Eu fiquei imaginando, quando a gente olha no céu, tem as nuvens, a própria luminosidade dificulta a nossa visão daqui. Mas se nos fosse dado pegar um foguete e se projetar no espaço, um dos sentimentos que eu percebi ontem, assim, eu sou um cidadão do universo. Eu não sou um cidadão brasileiro, eu sou um cidadão do universo. E como você falou, muito feliz na sua resposta, né? Aí você começa a ver que toda essa engenhosidade do universo, a força gravitacional, a luz, o movimento, é um negócio que nos escapa o entendimento. Nós temos um entendimento muito pequeno. É aquele indivíduo que é quase cego, ele tem 1% de visão, é o que ele enxerga. E é isso, nós somos quase cegos em relação ao universo. Então, o primeiro pensamento que eu tive é assim: eu sou um cidadão do universo e deve existir infinitos cidadãos do universo. Esse foi o sentimento, Geraldo, que me veio à cabeça. O Espiritismo fala muito em sectarismo, né? Então, a gente fala o meu lar, a minha cidade, o meu estado, meu país, né? O meu mundo... E você chegou no ponto, meu universo. Nós temos que ampliar a nossa situação perante a realidade de Deus. O meu universo. Perfeito, perfeito. E aí, dando sequência, eu faço a leitura de uma frase para depois fazer uma pergunta para o Allan, que é a última pergunta, Allan. Assim, Alan e queridos ouvintes, a cada acurada investigação da ciência astronômica, nos deparamos com uma imensa complexidade de leis e atrações que movem o universo. Leis que necessitam de muita inteligência para decifrá-las e serem traduzidas na linguagem humana. O físico Albert Einstein afirmou, abre aspas, "Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber." Fecha aspas. Isso aqui, que frase, né? Eu pergunto ao Alan, ao espírito desencarnado, são franqueados mais conhecimentos sobre o universo? E esses conhecimentos, se franqueados no mundo espiritual, eles são compartilhados com os encarnados? Como isso se dá, Alan? Ô Geraldo, há uma... Nós falamos aí de uma lei de solidariedade, né? Então, dentro desse processo, há, sim, um compartilhar muito grande desses conhecimentos, dessas habilidades adquiridas pelo mais avançado, né? Ao espírito desencarnado, sim, ele consegue ver de forma muito mais ampla acontecimentos do plano espiritual. E ele consegue entender muito mais coisa quando encarnado. Nós temos que lembrar o Livro dos Espíritos, que nos fala que na encarnação nós estamos aprisionados num corpo físico, né? Então isso nos limita muito as percepções. Lógico que tem encarnados que têm o poder de se abstrair desse corpo físico e inspirado a atingir alturas e momentos inigualáveis, né? Por exemplo, o Emmanuel falava para o Chico, Chico, o universo é isso, Chico, o universo é aquilo, Chico... Aí o Chico começou, Emmanuel, você tem que me levar para ver essas coisas. Emmanuel, você tem que me levar. Eu quero ver. Aí um dia lá, certo, o Emmanuel começou a fazer um desdobramento espiritual com o Chico e levar ele para entender o universo. Quando ele chegou no meio do caminho, ele falou, pare, Emmanuel, me leva de volta. Me leva de volta, que é muito maior do que eu pensava. Né? E daí ele começou a se chamar de Cisco. Né? Ele era um Cisco, era Francisco, né? Mas que ele só era um Cisco. E é interessante, só fazendo um parênteses, quando o Emmanuel estava levando ele, o Emmanuel fez uma pergunta, ele falou, Chico, o que, que você quer? Ele falou, eu quero voltar para a Terra e tomar um café. É o que me basta. Nós estamos agora, ficando bom, rapaz. Eu estava pensando aqui, eu vou... pedi uma interferência para falar dessa passagem do Chico, o Alan lembrou. Muito legal. Então, assim, realmente, como você disse, né, Alan? Como desencarnado, certamente auxiliado por aqueles espíritos mais instruídos e mais evoluídos, nós vamos ter acesso a coisas que nós não imaginamos. E, com certeza, o espírito desencarnado, que se dedica ao estudo, que procura se melhorar, ele vai saber mais. E esse intercâmbio, de repente, os próprios cientistas estão sendo instrumentos sem saber. Eles descobrem alguma coisa intuído e levado por grandes cientistas do mundo espiritual a descobrir essas coisas. Então, como você disse, acho que o programa se encerra com um sentimento muito agradável, o sentimento da solidariedade universal. É uma coisa que eu acho que fecha com chave de ouro o nosso programa, né? Eu acho que foi o grande motivo de hoje, foi falar da solidariedade, Geraldo. Sim. Essa talvez seja o motivo a ser desenvolvido em nós, ser mais solidários. Pensando, hoje é dia dos pais, né? Sim. Tudo bem, é uma data comercial, é uma data criada pelo homem, né? Mas eu, numa palestra há um tempo, eu estava comparando o verdadeiro pai a José. Porque José, o que nós sabemos de José no Evangelho? Nada. O José assumiu Jesus, Maria grávida de Jesus. Então, ele não é nem pai de Jesus. Ele conduz ela num deserto, imagine só, com recursos pequenos, para proteger ela e o filho dela. Aí ele educa Jesus até os 30 anos na sua marcenaria. E o que nós sabemos de José? Nada. Ele vive para que o filho brilhe. Esse é um princípio de solidariedade de pai e mãe. Então, que nós, pais, hoje possamos lembrar de que somos solidários com os nossos filhos para eles brilharem, não para a gente brilhar em nossos filhos. Perfeito, perfeito. Então, ó, eu, 11 horas, eu peço ao Luiz suas últimas palavras, Luiz. Na quarta-feira e no sábado eu faço palestras na União Espírita de Piracicaba, palestras presenciais. Quanto ao José, eu também concordo com o Alan, fala-se muito pouco de José na Bíblia, né? Mas eu cataloguei José porque tem muita informação mediúnica sobre ele e eu cataloguei no Vadimeco. José, se não me engano, José é pai de Jesus. Nossa, que interessante. Alan, suas últimas palavras. Eu já deixei o meu recado. Um ótimo dia dos pais para todos aqueles. Aqueles pais presentes, você vai lá e dá um abraço. Não esquece até do Covid, porque com um abraço de amor não passa Covid. E o pai que não está presente, você manda um abraço espiritual para todos aqueles que são os precursores da nossa vida na Terra. Eu finalizo o programa lembrando que ser pai talvez seja uma das grandes misericórdias que Deus e Jesus têm com a gente, porque com certeza nós aprendemos muito ao sermos pai, né? E a gente vai, erra certa, até que vai ganhando uma certa sabedoria da vida e você vai vivenciando esse prazer. Diga, Luiz. Principalmente a dividir, porque a dividir. Antes dos filhos era nossa mulher, mas depois passou a mãe para os nossos filhos. E é extremamente gostoso você acordar de manhã, a minha filha está aqui comigo, e saber que a minha filha fez um café da manhã para mim, muito agradável, muito gostoso. Então é dessa maneira que nós estamos encerrando o programa, e agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.